o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da sua rádio. É, RioSulRádio.com, não deixa de ser rádio, tá? RioSulRádio.com, olha, em high definition pra você, meu amigo, não é brincadeira não. 32K, pra você que manja, você deve estar entendendo, porque eu não tô entendendo nada. 32K pra mim. Até discado ovo em high definition. Entendeu agora, cara? Eu acabei de entender. Eu confesso que eu sou meio, como é que se diz? Meio pré-histórico nesse negócio de computador. É, não atrapalha o seu download, não atrapalha você assistir nada, não atrapalha você entrar no seu e-mail, qualquer coisa ouvindo a rádio em alta definição. É isso aí, você pode fazer o que você quiser, só ligar a rádio lá direitinho, não vai ter problema. Ok? Bom, gente, olha, hoje é anos 70, cara. Anos 70, mais uma vez que visitando os anos 70, é lógico, cara. Em 1970 eu tinha 15 anos. Não preciso falar mais nada, né? Dos 15 até os 25 foi só rock and roll na cabeça, aí você já viu, né? Graças a Deus! É. Bom, olha, pra você ter uma ideia, tem Jimi Hendrix, Eric Clapton, Deep Purple, Ryan Heap, Whitesnake, Van Halen. Aliás, não é Van Halen, não, como eu havia falado aqui. É Van Halen. É, cara. Cada hora a gente fala de um jeito. Van Halen. Van Halen. Tem Alice Cooper, Aerosmith, Judas, AC/DC, Black Sabbath, Kiss, Led Zeppelin, Leonard Skinner, Rolling Stones, Scorpion, Rush, Rainbow, Nazaré, Queen, The Who. Tá bom pra você? Pô, uma overdose de rock and roll, meu amigo. E vamos começar com ele, cara. James Marshall Hendrix, o mestre da guitarra. Dizem, né, os que conheceram mais Jimi Hendrix, que ele inventou a guitarra. E realmente ele que inventou aquele pedal wah-wah. Eu nem sei o que quer dizer wah-wah, cara. Tá? É ele que inventou aquele pedal de distorção, aquela coisa toda. Foi o primeiro canhoto que tiveram que fazer uma guitarra especialmente para ele, porque ele é canhoto. Enfim, o cara foi o primeiro em tudo e continua sendo o primeiro até hoje. A gente começa com Jimi Hendrix, uma música de Bob Dylan que eu já toquei aqui num programa de tributos. All Along the Watchtower. Vamos lá. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey. Understand that in every man there's a need to unwind. It's never

Eu sou fãzaço desse cara e conheci. Eu conheci uma situação meio estranha. No primeiro álbum que ele gravou, primeiro álbum do Deep Purple, não, primeiro álbum que ele gravou com o Deep Purple. Tinha saído a Ian Gillan, eu já peguei o álbum, comprei o álbum pra ouvir, já com dois pés atrás, né? Eu não vou gostar, não tem Ian Gillan, eu não vou gostar. Botei a primeira faixa, Burn, não preciso falar mais nada, cara, David Coverdale, tá? E depois ele saiu do Deep Purple, criou o Whitesnake, que existe até hoje, lançado no CD ano passado, é um DVD ao vivo, e tem um novo CD que eu tô tentando conseguir, mas eu vou conseguir pra vocês ainda, tá bom? Você ouviu Rock'n'Roll Women, é Uriah Heep, Return to Fantasy, Deep Purple, Lazy, um clássico do Deep Purple, Eric Clapton, de J.J. Cale, é Cocaine, cara, She Don't Lie, o nome da música é She Don't Lie, tá? Mas ficou conhecida como Cocaine. E Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Começando bem, a gente vai pro break e volta, não sai daí. Zé Classic Rocks, pra você que tá sintonizando hoje pela primeira vez, todo sábado de 2 às 4 da tarde, você curte os clássicos do rock, que não são poucos, mas não são poucos mesmo, tá? E de sábado, todo sabadão, de 2 às 4 da tarde, aqueles clássicos que vale a pena a gente ouvir 1, 2, 3, 4, 5. Eu não me canso, eu tenho certeza que você também não. Ok, e hoje a gente tá revisitando os anos 70, Revise That. É, 70 Years. Vamos lá então, começando com Van Halen, You're No Good. Thank you.

Olha, o nome fala por si só, meu amigo. Black Sabbath, não precisa ficar falando, né? Symptom, não é Sympathy of the... Já confundi com Rolling Stones, Sympathy for the Devil, nada disso. É Symptom of the Universe, Black Sabbath, ok? AC/DC, Hell and a Bad Place to Be, Judas Priest, Diamond and Rust, Aerosmith, Train Keep It Rolling, Alice Cooper, Elected, Van Halen, You're No Good. Queria mandar um abraço para Rosângela Siqueira. Ela ouviu a RioSulRádio.com em Zurique, na Suíça, meu camarada. É, e ela de Resende, já tá em Resende de volta, deve estar ouvindo a gente aí. Um abraço para você, Rosângela. Pode mandar suas mensagens pra gente aqui via Facebook, do jeito que você quiser. Um abraço para Rosângela. É isso mesmo, tá ouvindo a gente aqui, curte rock and roll, já tá valendo um abraço, tá ok? Gente, ó, a gente vai pro break e na sequência tem mais. Classic Rocks. Olha, minha alô, queria mandar alô pro meu amigo Paulinho, cara. Paulinho Hughes. É, o cara é fanzaço do Glenn Hughes, cara. E fanzaço de Purple. Já viu que o cara tem bom gosto, né? Ele me arrumou alguns CDs que eu vou prometer pra você. Vem coisa muito boa por aí, meu camarada. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo, tá? Eu não vou dizer, não vou citar nomes nem nada. Só digo pra você que eu tenho 10 CDs, 10 coletâneas, tá? 10 discografias já preparadas pra gente tocar aqui no programa. Portanto, você não vai perder, não. A gente fez um ano de programa e vai continuar fazendo com coisas novas, com coisas antigas que vocês não conhecem e que vão passar a conhecer, vão se tornar fãs, com certeza. Bom, agora sim a gente começa o terceiro bloco, né, Marquinhos? Agora sim a gente vai de quê? Detroit Rock City, vamos lá. I hear my song, yeah.

Olha aí, Klaus Meine, cara. Klaus Meine, Matthias Jebs, Rudolf Schenker, mais conhecidos como Scorpions. Já anunciaram o final da banda, mas eu não acredito muito nisso, não. Porque o Ozzy anunciou o final da carreira dele já tem umas 10 vezes já. E sempre volta. A Scorpions, que já lançou dois álbuns aí, já novos que a gente toca aqui no Classic Rock, já tem tempo, tá ok? Love New Sunday Morning. É isso mesmo, eu falei Saturday Morning, mas não, é Sunday Morning, manhã de domingo, tá bom? Rolling Stone, Sympathy for the Devil, Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, The Song Remains the Same, Kiss, Detroit Rock City. A gente vai pro break e na sequência, a última sequência de hoje pra você. Classic Rocks, Classic Rocks. Bom, vamos pra última sequência então com Rush, esse trio canadense que até hoje continua bombando, meu amigo. Fly By Night, vamos lá. Classic Rocks. you're just 17. All you wanna do is disappear. essa banda faz jus ao programa. Classic Rocks é um clássico, cara. The Who. The Who, de Roger Daltrey, Peter Townsend, John Entwistle e Kate Moon. Kate Moon. Aquele baterista muito louco que infelizmente morreu, né, cara? Aliás, eu tenho um DVD do The Who que foi lançado, acho que ano passado, retrasado, com o filho do Ringo Starr na bateria, cara. Esqueci o nome do garoto. Bom, você ouviu aí The Who, I Won't Get Fooled Again, o Queen, She Heart Attack, Nazaré, Bad Bad Boy, Rainbow, Stargazer e Rush, Fly By Night. E chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Lembrando a vocês, sabadão, você já sabe, se for dirigir, chama o penteiro do seu cunhado, do seu primo, seu irmão mais novo. Sempre tem um chato na família que você pode levar pra dirigir, aquele que não bebe e enche o saco de todo mundo. Aí lá você arruma uma gatinha pra ele que também não bebe, ele vai ficar quietinho no canto, ou então põe ele lá no carro namorando até a hora que vocês irem embora. Né? É uma boa, cara. É uma dica, não deixa de ser, né? Bom, gente, ó, valeu a companhia. Semana que vem tem mais. Um abraço e um bom sabadão.